Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael. Quem sou? Eu sou o André. Eu sou o Marcos. Eu sou o Elton. E esse é o Quebra de Eixo, caralho. In the house, porra. Porra, agora a gente tem que colocar exclamação lá, dizendo que é, tipo, pra conteúdo adulto. É, explícito. PG-18. Top, hein? Topzera. Top. Mas o que a gente vai falar Topíssimo. Hoje? Sobre o que a gente vai falar, senhor... Quem André. Sou? Eu? André. Sobre, talvez, o cineasta brasileiro mais relevante até hoje... Não vivo, já falecido. Luiz Sérgio Persson. 40 anos de morte. 40 anos de morte, morreu com 39, então... E morreu botando filme foda anos. Pra caralho aí, cara. Eu acho que é um dos poucos diretores que tem uma obra intacta, assim, né? Que todos os filmes são bons. Só que é mais intacta, quais são os filmes que a gente vai falar dele, cara? É, acho que com foco São Paulo S.A. e Casa dos Irmãos Naves, o primeiro e segundo filme, respectivamente. Os que mais tiveram aclamação da crítica, né? E acho que um retorno do público. Pô, é um filme do caralho, né, velho? Qual? Dois filmes do caralho. Os dois? Os dois, não, velho. É, mas se a gente for focar... A gente já falou, mas por quê, Orninho? São Paulo S.A., né? Vamos São Paulo S.A., cara. Somente para alongar, Luciana. Não. Por que ir embora, Carlos? Por quê? É inútil. É como se fosse um câncer. Nada adiantaria. E aí, Marcos, qual é a história de São Paulo S.A., velho? Cara, essa é uma péssima pergunta para, tipo, a gente começar falando sobre o filme. Qual é a história de São Paulo S.A.? Porque é uma história... muito difícil de você captar e de você contar e de você começar o filme por ela. Você pode começar assim, é a história de São Paulo, velho. É a história de como São Paulo surgiu. É a história de São Paulo recente. É, é a história... É sobre um indivíduo num período que São Paulo está se transformando na metrópole que é hoje. Que é hoje, basicamente. É o nascimento de São Paulo. O filme fala sobre isso. É o nascimento de São Paulo. A industrialização de São Paulo, né? Essa é uma frase que aparece no filme até. É, que vai transformar São Paulo na... A locomotiva do Brasil. Exatamente. Locomotiva do Brasil, meu. Que não era antes, né? Mas enfim. Mas é a vida desse indivíduo e, tipo, as mudanças estão acontecendo na cidade e ele não consegue lidar muito bem com isso. Cara, até então, até ver o caso dos Irmãos Naves, São Paulo S.A. era meu filme brasileiro preferido. Eu achava que ele, tipo, ele não tinha envelhecido. De fato, continuo achando que ele não envelheceu. Nem um pouco. Ele tem uma característica muito do Persson filme, mas achei que o filme nunca envelheceu. Acho que não. Eu acho que ele fala uma coisa muito atual do ser humano, assim. Acho bem atemporal, mas... E é inacreditável. Você acha como... que ele fala mais com a gente porque a gente é de São Paulo? Ah, eu acho que sem dúvida nenhuma, ele fala mais com um cidadão da cidade. Mas tipo, mas eu acho que não necessariamente só da cidade. Sim. Eu acho que é uma coisa, tipo, humana, mas fala mais com quem tá mais próximo da realidade. Posso falar uma coisa pessoal, realidade. Cara? Eu gostei muito desse filme porque, sim, pra quem não sabe, já deve ter percebido que eu não sou de São Paulo pelo meu sotaque. Mas quando eu vim pra São Paulo, eu e o André, a gente se formou na mesma faculdade, né? E a gente viu esse filme na faculdade a primeira vez. Eu não sabia nem que esse filme existia. Aliás, a gente viu esse filme na faculdade através de uma aula de um professor do Marcos e do Elton. Que eles pois não é. Tiveram essa aula que a gente teve. Mas enfim, não foi com ele não. Foi com o Maurício, cara. O Maurício que mostrou esse filme na aula. Enfim, eu sei que logo depois a gente teve, sim, a gente teve uma palestra com... Uma palestra não, uma aula com um cara que fez o mestrado sobre o Persson. É, sobre o São Paulo S.A. Mas assim, cara, quando eu vi esse filme a primeira vez, eu falo isso de uma maneira muito pessoal, foi a primeira vez que eu senti, eu sei que vocês vão zoar pra caralho, mas foi a primeira vez que eu senti, tipo, eu senti bem-vindo a São Paulo. Tipo, eu entendi o que era São Paulo vendo esse filme. Uhum. Sei lá, eu tinha todo um conceito sobre São Paulo, que eu acho que todo mundo fora do Brasil, de São Paulo tem. E quando eu vi esse filme, cara, foi tipo um momento que eu entendi o que era São Paulo, velho. Eu entendi as pessoas de São Paulo, como é que a coisa era construída, como é que funcionava a cabeça das pessoas, como aquilo tudo era muito rápido, né? Pelos próprios eventos do filme, E de ter aquela coisa que o tempo inteiro o filme vai e volta no tempo, né? E ele tá com uma mulher, tá com a outra, tá não sei o quê, tá não sei o quê. E fica cortando uma elipse de tempo absurda. E eu disse assim, cara, isso é São Paulo. E esse filme tinha se tornado meu filme preferido. E eu assisti ele trilhões de vezes depois disso. E é tudo muito angustiante, né? É muito foda. Mas a gente tava falando da capacidade do filme de se manter atual. E é inacreditável como o filme consegue ser atual tendo um viés documental tão forte assim, né? Sim. Tem cenas documentais da época e você fala, caralho, tipo a São Silvestre à noite, tá ligado? Primeiro é São Silvestre. Ah, que ódio que eu tenho da São Silvestre. Por que você tem ódio da São Silvestre? Não, eu peguei São Silvestre. Eu não gosto. Mó da hora. São Silvestre é tipo de 26. Hã? É de 26 a São Silvestre. Não é a primeira São Silvestre? Não, acho que não. É de 26. É porque eu acho que eu vi, tipo, a imagem do... Não, é de São Silvestre. A São é Paulo que você talvez ali... seja a primeira, tipo... São Silvestre no jornal, talvez. A São Silvestre não era nem de dia ainda, ela começou sendo à noite. Não sei. Sim. Mas enfim. É porque tem ligação com a porra da Gazeta e da Casper Libero. O Casper Libero, ele que criou. Ele que criou. E na década de 60 ele tava morto já. Uhum. Peraí, quem criou o quê? O Casper Libero. Ah, o Casper Libero. Pensei só que o Persson criou. Não. Tava nascido nessa época. Ele criou pro filme, falando, tá ligado? Imagina o Persson tá ali. Ele, não, vou fazer aqui pro São Paulo SS essa corrida aí. Então. Mas enfim. A cidade que você vê no filme, você sente como se fosse a mesma cidade. É assim. A mesma cidade. Você passa, você vê a Oca, você fala, caralho, a Oca já tava lá, tá ligado? O viaduto do chá, todos os lugares que ele passa, você vai reconhecendo. Até os parques, assim, Praça da República. Eu super recomendo as pessoas, depois de visitarem São Paulo, se não forem de São Paulo, assistirem esse filme, cara. Tipo, o contato que eu tive com esse filme, como eu tava falando, foi entender São Paulo. Se você não entende, assiste esse filme que você vai entender. Sim. Saca? Sim, acho que talvez... Sim. Adoro esse filme, cara. Desculpa. Você falou isso de São Paulo, só falar de um outro filme rapidinho. Que acho que tem cenas de São Paulo S.A. também, que é um filme montagem do Jean-Claude Bernadet, que é São Paulo Cacofonia, ou Cacofonia São Paulo. Ah, eu tô ligado. É um filme que tenta contar São Paulo através de várias cenas de filmes paulistas, assim, do cinema paulista. É filme de editor e de arquivo, né, cara? É. Basicamente. É, mas bem é um legal. Puta filme. É uma piração. É um puta filme. Na realidade, eu acho que nessa época ali dos anos 50, dos anos 60, principalmente com a ditadura militar, a gente teve um cinema muito prolífico, que conversava muito ali com aquela época e tal. E, infelizmente, eu acho que tá começando a falar de novo pela situação política atual que a gente tá vivendo. Você tá falando que, tipo, a gente só faz filme bom em épocas conturbadas? não, é isso que eu tô falando. Não, é que eu acho... Não, eu acho que, tipo, uma coisa que liga... Aquela época, nos anos 60 e começo dos anos 70, ao nosso tempo é uma mudança na tecnologia, né? Nos anos 60 você começa a ter... progresso. Que, tipo, câmeras portáteis, que você não tinha antes. Então era impossível de você fazer câmeras, tipo, filmes desse jeito. Qualquer um podia pegar, sim. Tipo, saindo da faculdade e fazer um filme, sim, sem um grande apoio por trás. E nessa época eles têm, tipo, eles saem do estúdio e vão pra rua. Tipo, isso que é novela e vague, né? Cara, e mesmo... é uma parada muito, tipo, desculpa te interromper, mas é uma parada muito, que assim, hoje é muito deturpada essa frase do Glauber Rocha, né? Câmera na mão. E uma ideia na cabeça. Uhum. Tipo, é muito deturpada, mas naquela época fazia super sentido. O cara tinha uma ideia, o cara tinha a câmera portátil, ele tinha a democratização da câmera. É, não. Tipo, na época isso era uma ideia revolucionária, né? Você não era podia ter... Era ideologia, né? Das pessoas. Não, e é uma ideia revolucionária, porque você não... Tipo, mesmo se você tivesse, tipo, 1 milhão de ideias, você não tinha uma câmera na mão. É subversiva, tipo, também, né? Essa ideia, sim. Sabe? E você sair, tipo, do esquema de estúdio, tudo controlado e, tipo, com uma corporação por trás. Isso que você falou da frase do Glauber, que é mal entendido, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Tem um documentário da filha do Persson, a Marina, ex-VJ da MTV e tal, que todo mundo conhece. Que já dirigiu 2 filmes aí, um sobre o Persson e a Califórnia? Califórnia. Eu não assisti. Não, Califórnia não vi, não. Eu só assisti o documentário. Tem uma sessão do filme que mostra da ligação dele com o Zé do Caixão, assim, que eles chegaram até a filmar juntos, né? E uma frase do Zé do Caixão, uma frase não, uma passagem que o Zé do Caixão conta, que é ótima, que tipo, o Zé tava lá lendo um livro, o Persson tipo, deu um tapa no livro e falou, para de ler essa porra, que o livro não leva ninguém a lugar nenhum, mano, você tem que fazer coisa. Falei, caralho, cara, isso é tão anos 60, tão tipo aquelas pessoas que estavam explodindo pra fazer coisa, é tá o ligado? Momento do impulso, né, os anos 60 é a libertação da sociedade, assim, das amarras que a gente teve durante anos e anos e anos e anos, é sério, cara. Eu não falei nada. Eu só olhei, tipo... Não, mas é que você fez uma caretinha aqui, seu filho da puta. Não, eu fiz uma cara de... Ó, foi uma frase legal que você falou, finalmente. Você que tá se sentindo angustiado aí. É São Paulo pegando você, ó. Carlos, sai daqui, mas Carlos. Eu acho que, depois conhecendo mais sobre a vida do Persson, que inclusive eu sugeri isso porque eu estava fazendo um programa sobre o Persson, né? Sobre a ocupação que tava tendo no Itaú Cultural. Sim. Eu acho que o São Paulo S.A. tem um pouco até de autobiografia dele, assim. Tem, tem. Eu já ouvi. Ele era um publicitário, tipo, de relativo nome, e, tipo, largou tudo pra ir viver de arte, assim. Tipo, não só de cinema, mas como também de teatro, assim. Aí tem uma passagem engraçada dele, tipo, quando ele saiu, largou a publicidade, ele chegou na produtora, pegou o caderninho de agenda telefônica e ligou pra todos os publicitários dizendo, puta, eu larguei a publicidade e você é um escroto, só queria dizer isso. Você é um filho da puta, você é um medíocre. Alô? Se foder, agora que eu saí da publicidade eu posso te falar, você é um bosta. É tipo, alô, chama tal cara aí. Vai tomar no seu cu, você é um pau no cu do caralho. Foi mais ou menos assim que ele fez, aí cara. Aí disse que, tipo, no meio da, tipo, disso, a galera começou a se ligar. Puta, não atende que o pessoal tá ligando pra todo mundo. Sensacional. É. Cara, o cara... Ele morreu de quê, velho? Puta, acidente, um acidente idiota. Puta, que merda, velho. Acidente... É, a gente vai chegar nisso falando mais da vida dele no finalzinho. Mas chegou um ponto da vida dele que, tipo, ele sempre foi um cara que se inventou, né? Ele começou... Sei lá, acho que ele foi alçado à fama pelo São Paulo S.A. Ele, depois de um tempo, não conseguia mais financiamento para os filmes, começou a fazer filme publicitário, depois ele mandou todo mundo tomar no cu, voltou a fazer filme, tá ligado? Então, tem um pouco essa pegada. É começar, trabalhar, mil vezes tentar ser um homem, trabalhar com Arturo, esquecer Ana, apagar Luciano. Não lembrar-se senão do trabalho, das 50 obrigações diárias. Lembrar-se somente das mil chateações diárias do trabalho. Lembrar-se de uma engrenagem e mais outra, e mais outra, e mais outra. Que uma engrenagem e depois um eixo devem ser entregues dentro do prazo estabelecido. Mil vezes recomeçar, recomeçar de novo, recomeçar sempre. Esquecer Ana, apagar Luciana. Lembrar-se das 50 obrigações diárias do trabalho. Recomeçar, recomeçar, aceitar, aceitar, aceitar. Recomeçar, recomeçar, aceitar, aceitar. Vamos falar do Valmor Chagas, cara. Sim, a gente falou, não falou o nome dele ainda, do personagem, o Carlos. É, o filme é dele, né, tipo, Porra, vamos... A câmera, tipo, na cara dele o tempo todo, assim. Sim, é bem fechado, né, cara, bem angustiante mesmo. E, cara, é sensacional a atuação do cara, né, velho, porque, tipo... Pode falar. É que eu não lembrava dele, tipo... Ele velho, eu não sei se eu acho que eu vi fotos depois. Parece outra pessoa. Parece, né? Uma outra pessoa completamente diferente. Mas você olhando bem pra cara dele, você identifica que é o Valmor. Depois que eu vi a sócia, eu falei, puta, é esse ator, tá ligado? Eu falei, mano. E engraçado, cara, que ele era a cara até do cinema nacional durante muito tempo, era o Valmor Chagas, né, cara? Ele, o Paulo Autran. Paulo Autran, sim. Eva Vilma, né? Eva Vilma. É bonita, né, velho? Porra! Caralho, velho. E cara, eu fiquei agora reassistindo esses filmes, né? Fazia tempo que eu não tinha contato com esse filme de novo. Me deu uma vontade, velho, de produzir cinema de novo, sabe? De fazer, não falar sobre, mas de fazer. Não, mas o São Paulo é um filme muito perto da gente, né? É que, tipo, foda. Não custou, tipo... Hoje em dia você consegue fazer, reproduzir ele, tipo, sim, tranquilamente. A gente conseguia gravar saindo daqui, sabe? Não tem uma grande produção. E, cara, composição, valores de produções. Mas, assim, composição de quadro do filme, não, velho. Então, mas aí que tá o tal do cara. Assim. A forma como ele explora a cidade é... Porra, cara. Define, sabe, como as pessoas exploram a cidade hoje. E é incrível. Você assistir também os outros filmes do Person, cara. Tudo tem aquela assinatura dele, daquela passagem de tempo, aquela quebra do nada, assim, do filme. Que você demora um pouco pra... Pra sabe? Entender. É, pra entender, assim. Se localizar. O que tá acontecendo? Por que tá fora de... O que tá acontecendo? E depois você, tipo, porra, caralho, é isso, tá ligado? Sim. Muito foda. É, eu acho que isso é bastante... É reforçado, não sei se é reforçado, mas enfim. Vem bastante da não linearidade do filme, sim, né? Tipo, sim. O filme... Acho que basicamente, se a gente fosse contar a história do filme, seria o Carlos, o Valmor Chagas, onde ele se cansa da vida, decide dar um pé na bunda da mulher e sair, tipo, sair sem voltar, sabe? Foi comprar cigarro e não voltou mais? Sim. E, tipo, durante nessa que ele sai, ele começa a ter várias lembranças da vida dele, né? E, tipo... Elas são totalmente quebradas, fora de ordem. Você nunca sabe o que tá acontecendo... É, quando? O que aconteceu em qual momento. Qual namorada ele tava, em qual ponto, se era uma amante. É tudo bem confuso, e né? Aí, tudo, tipo, bem quebrado. Acontece, fulano morre, e você fica tipo, como assim fulano morreu? Sim. Tipo, não, só que na verdade passou muito tempo. Você encontrou ela morta, sim, mas sim. Tipo, aí você começa a ver tipo ela viva com o cara. E você não sabe que é ela, até vocês falarem que ela é ela, tá ligado? Sim, é bem foda. Cara, e sabe uma coisa que eu acho foda nesse filme? É que ele prova, por A mais B, uma coisa que o cinema atual faz muito. O cinema atual, ele te trata como um idiota. Ele quer te explicar tudo o tempo inteiro. E ele é um filme que não quer te explicar porra nenhuma e você entende. Nem tudo, mas, né? Quer te explicar tudo ao mesmo tempo. Não, mas a questão é, tipo... como é o filme. Você tem um personagem principal que você está entretido, né? Que você está ligado com ele. É isso que importa, ligado? Tipo, é a jornada dele. Não é, tipo, ah, entender exatamente tudo o que tá passando. É a porra da jornada dele. O que e você tá sempre junto com ele, naquela angústia dele, entendendo. Você entende o personagem. Talvez você não entenda o que tá acontecendo na história. Mas você entende o que ele tá passando. Você entende a essência do cara, tá ligado? Quantos filmes tentam fazer isso e não conseguem, cara? E o cara faz um filme hiper simples, com várias elipses temporais, sem porra nenhuma, assim, tipo, sem dinheiro, sem nada, e o cara faz aquilo, velho. É um cara que tem o dom de escrever mesmo com a câmera, né, de contar histórias com a câmera. A história é muito simples, se ela fosse, tipo, feita em ordem, ela seria medíocre. Exatamente. É um roteiro medíocre. Sim, tanto é que o professor... Tipo, a mensagem que ele passa é... Não é medíocre, mas o roteiro em si é... Mas, tipo, a situação do cara, tipo, leva a contar essa história. A história desse do jeito. Do personagem ou... a situação do personagem que leva a, tipo, ter essas bagunças. Porque, tipo, ele não, tá passando eu tô por falando, aquilo, mas tá se não tivesse esse truque, entre aspas, seria um filme... Ah, então, é que, tipo, não, é que eu acho, tipo, sem o truque não tem filme. Não tem, tipo, como você contar aquela história, tipo, numa ordem normal. Você é bem filho da puta com o que eu vou falar. Mas, assim, cara... Quem de nós não tem uma vida medíocre? Ah, sim, eu entendo. Não é isso que eu tô falando. Mas isso não é uma coisa que você quer ver no cinema, entendeu? Cara, Eu acho que não. Eu acho que, tipo, olhando de fora, a vida pode até ser medíocre, assim. Mas, tipo, dentro, do jeito que você sente, tudo é extraordinário. Não, sim. É isso que eu tô querendo falar. Fazer um filme... A diferença de você fazer um filme interno e externo, tá ligado? Fazer um filme sobre a mediocridade da vida. Sei lá, a gente aqui no Brasil assistir um filme que mostra a mediocridade da vida no Irã e ver que é a mesma mediocridade da vida, isso é sensacional, tá ligado? Sim. Eu acho que isso é muito foda. Porque os movimentos internos são mesmo. Pra mim e pro Hitler, tá ligado? Por isso que você pode se identificar com vários filmes, tipo... Que não sou desse país, sou mesmo sensacional. Uma cultura completamente diferente. E, cara, é um filme extremamente inteligente. Ele tem um roteiro super simples. Mesmo tempo, ele é um filme muito bem construído, cara. É um dos filmes mais inteligentes que eu já vi. Não, o filme que... Né, como cara? É a primeira vez que eu vi e eu não revi depois, eu acho um filme... Eu me surpreendi com o filme. É um dos... Se não for o meu favorito... Eu vi e eu queria rever, entendeu? Cara, ele durante anos foi meu filme nacional preferido, mas depois que eu assisti O Caso dos Irmãos Naves... Eu gosto ainda mais de São Paulo. Eu gosto fala mais comigo. Eu vou... Mas eu acho que o caso... Chega lá depois. Melhor em alguns sentidos. Mas enfim, né? Mas... Cara, eu recomendo esse filme pra qualquer pessoa, assim. Você pode vir de onde você quiser. Se você tiver paciência... Pra aguentar certas coisas que não é costume do cinema. Que é aquela coisa de... não é um filme que vai te explicar tudo. Eu acho que você tem que... Pedir paciência é muito assim. Tipo, só vai assistir o filme. Como quem não espera nada. É um filme de uma hora e meia que você não vai perder muito. Não, o que eu peço paciência é tipo assim, não desiste. Assiste até o final. Mas eu acho que começar a pessoa... Quantas pessoas... Hoje em dia é um filme preto e branco que, né... Ele é bem, tipo... Que lida com, tipo... Com, em alguns aspectos tipo, técnicos. Tipo, não tem nada extraordinário, tá ligado? Então, pra pessoas que não estão acostumadas a assistir esse tipo de cinema, precisa de um pouco de paciência, mas... Mas eu acho que até essas pessoas vão ser pegas por esse filme. Por isso que eu acho. Ele é bem frenético, apesar de ser dos anos de 1965, sabe? Ele tem muito corte. Esse filme é lindo, velho. Lindo. Valmor Chagas tá perfeito na atuação dele. Ele se sobressai na atuação dele comparado aos outros atores. Porque... Ah, ele é o principal, né? Ele é quem... Mas eu falo também na questão do diálogo, sabe, Dé? Ou até da expressão. Tem uma cena ótima que eles estão na praia e aí ele tá jogando água numa das namoradas dele. E aí ele para de jogar quando os caras chegam? É, e ela fica assim, ah, eu quero virar gelo, eu quero virar pedrinha de gelo. Isso é sensacional. E aí chegam os caras, ele para de jogar água, tipo, e aí ele fica bravo, assim... Olhando pra ela, fala, caralho, como ele diz muita coisa, ele fica bravo, e depois ele é muito expressivo. Ele é o supra-sumo da brutalidade também, né, cara? Ah, não, mas só vagabunda! Mas isso é outro momento. Se você assistir todos os filmes nacionais... Eu nunca entendi essa cena. Só vagabunda. Não entendi essa cena. Cinema nacional da década de 60. Tem que ter tapa na cara. Precisa a mulher tá apoiando. Tipo, era um... Todos, tá ligado? É um padrão ridículo, certo? Mas que era um padrão da época. Que, tipo, que reflete hoje em dia, né? Sim. Tem algumas cenas nesse filme que eu acho que mostram uma característica dele muito foda, que é tipo... Eu acho que ele é um cineasta meio no meio, assim. Não sei se já é hora de falar disso, mas ele... Pode falar, Eu acho que ele é um cineasta meio no meio, assim, entre o neorrealismo e a Nouvelle Vague. Tipo, ele tá mais ou menos no meio dos dois movimentos. E acho que esse filme tem muita coisa dos dois movimentos. Por isso que eu falo, cara, o Person é do movimento Person. Ele era do movimento Person, personalidade. Eu acho que esse filme... Sim, é, tipo, tem muita coisa no Velho Vague. O Person tem muito do neorrealismo. Da época, mas, né, eu acho, a coisa da Mas eu acho que é ele momento. É muito influenciado principalmente por A Doce Vida. Sim, sim, sim, demais. Sim, sim. Tipo, é tipo a versão... Neorrealismo italiano total, tipo, mesmo. São Paulo de, tipo, A Doce Vida, assim, sabe? Acho que você assistiu os dois filmes. É que sim. No A Doce Vida ele tá falando, tipo, de uma sociedade já que vem... Tipo, muito antiga, né? Tipo, da aristocracia, tipo, de Roma. Sim. No caso nosso, é tipo uma cidade que tá em movimento ainda, que tá se criando e criando uma nova aristocracia, que é tipo a galera que tá ficando rica. Você fez, né? Na época, muito tá sentido. Mas é, tipo, é o vazio dessa vida, tipo, aparentemente perfeita, tá ligado? Que ele é o cara, tipo, ele tem um puta de um trabalho bom, ele é, tipo, tem grana e, tipo, pode pegar qual mina que ele quiser. Ele é muito bem visto por todo mundo em volta dele, mas mesmo assim ele sente um vazio por dentro que ele nunca vai conseguir. Não aguenta a própria vida. E ele, tipo, ele meio que, tipo, se sente mal por isso, porque ele fala assim, puta, eu tenho tudo e mesmo assim eu não consigo sair. Tipo, o que falta? Ele só quer não ter nada, ele só quer ficar de boa. E eu gosto da ideia dele, tipo, ele não conseguir fugir da cidade. É muito boa. Sim, que porque ele tenta, tipo, ele volta. Mas a questão é, tipo, porque não é a cidade, tá ligado? Tipo, eu sei, isso que eu gosto muito, entendeu? Mas aí... Você sai da quebrada, mas a quebrada não sai de você, mano. Aí, só pra fazer, continuar nas referências, eu acho que, tipo, conversa muito, muito, muito, não sei se vocês assistiram com, hoje em dia, tipo, Mad Men. Vocês assistiram, se vocês assistirem, conversa pra caralho com Mad Men. Pra caralho, assim. É, tipo, parece muito que a porra do Matthew Weiner assistiu São Paulo e falou assim, caralho, velho, posso fazer uma série disso, sabe? Parece que construímos para isso, Luciano. Nosso trabalho é recompensado. Caminhamos para a tranquilidade. Agora você pode descansar nos fins de semana, como sugeria a publicidade dos jornais. Não temos ainda o apartamento à beira-mar, mas podemos fazer nosso filho respirar o ar puro do campo. Arturo é o grande exemplo que você toma. Tudo que você deseja na vida é que eu seja como ele, não é mesmo? Arturo é bom... Arturo é rico, massacra seus operários, rouba quanto pode, tem grandes e desonestas ambições. Mas Arturo é um exemplo. Mas isso que a gente estava falando da influência dele, ele estudou na Itália, né? Não sei se vocês sabem disso. Sabia não, ele estudou na Itália. Ele estudou num centro de experimentação cinematográfica. Experimentazione! Centro Macarone Tomatilli. Foi próximo do Bertolucci. Próximo do Bertolucci, eu vi que ele teve aula com o Rossellini, mas agora que você falando do Bertolucci... Como eu queria ter aula com o Rossellini, né? Né? Agora que você falou do Bertolucci, o filme dele com o Zé do Caixão, eu não sei o nome do filme, acho que é Trilogia do Terror, uma coisa assim. Não, dele... Trilogia do Terror é... Não, acho que é Trilogia do Terror, não é o filme, procurei. Trilogia do Terror, na realidade, é Meia Noite Encarnarei no Seu Cadáver. Alguma coisa terror. Tá bom, continua. Que tem muito do... Ladrão de bicicletas não, porra. Alemanha no Zero é Bertolucci, né? Não sei. Não lembro, cara. Eu tô pensando, e o pior é que eu tô pensando em Cidade Aberta aqui na minha cabeça. Não, Alemanha no Zero é que o menininho se mata. Não, desculpa pelo spoiler foda do filme. Rossellini, então ele teve aula com o cara que... Não, o Rossellini é um cara muito foda, velho. Aquela teoria do Rossellini, que é uma coisa que eu sinceramente acho que muitas vezes faz falta no cinema hoje em dia, que é tipo, você filmar com a câmera na altura do olho do personagem, pra humanizar o cara, de trazer pra perto do cara, como se você estivesse participando, como se fosse uma testemunha daquilo ali. Porra, bicho. Eu acho que até hoje é uma coisa que faz muita falta. Hoje a gente tem muito filme com plano holandês, muito filme com contra-plongé o tempo inteiro. Câmera na mão. Né? É câmera mexendo pra caralho. Câmera mexendo pra caralho, que é pra dar efeitinho, caralho. E o cara vai lá, ele bota a câmera na tua cara e te traz uma sensação muito melhor construída, de uma proximidade muito melhor desenvolvida. E sinceramente, bicho, eu sinto falta disso no cinema atual. Hoje o cinema atual, ele tem muita frescura, que aquele cinema não tinha. Eu acho que... Você diz nacional ou qualquer cinema? Eu acho nacional, que principalmente. A gente vem de uma... acho que não só nacional, acho que tipo, em geral. A gente vem de um... Tipo, de uma série de quebra de regras que hoje em dia, tipo, você pode fazer qualquer coisa, tá ligado? Isso causa, tipo, um problema que é uma falta de homogeneidade nos filmes. Você sabe o que eu acho que é o problema? Sinceramente, é que assim... Os caras que quebraram as regras do cinema, eles entendiam a regra do cinema e decidiram quebrar... Com um motivo. Hoje os caras quebram a regra do cinema porque ou é bonito, certo? ou porque quer parecer diferentão. Não, é que eu acho que, tipo, hoje em dia realmente não tem regra. Tipo, a galera que tá fazendo filme hoje, tipo, uma galera que cresceu com um problema com videoclipe, que, tipo, literalmente não tem regra nenhuma. Então, tipo, não faz sentido, assim, falar que tá quebrando a regra quando não tem regra. Eu acho que é isso. Hoje em dia falta um pouco mais você regrar, sabe? Entender, tipo. Entender o que você tá fazendo, cara. Ou quanto, uma coisa, pensa hoje no cinema nacional, isso é uma crítica que eu faço a todo cinema nacional, do universitário, principalmente ao sistema de festival. Que é tipo, você vai fazer a fotografia do filme, bicho, você dá a câmera pro cara, faz aí de qualquer jeito, sabe? Não precisa pensar na composição do quadro, não precisa pensar na iluminação de nada. Quando aquela galera fazia isso, eles sabiam disso. Só que eles quebraram mais no sentido, tipo, a gente não tem condição de fazer isso. Ou, tipo, vamos quebrar isso aqui, que é por um motivo X. Hoje em dia, os caras querem fazer filme de qualquer jeito, porque antigamente se fazia filme de qualquer jeito, mas antes se fazia filme de qualquer jeito, porque não tinha situação pra se fazer um filme de grande porte. Hoje se tem situação pra se fazer filme de grande porte. E a galera faz de qualquer jeito, porque acha o estilinho bonitinho. O próprio princípio do cinema de guerrilha morreu. O que era o cinema de guerrilha, bicho? Era você fazer o filme na marra, com tudo que você tinha e poder, de alguma maneira. Vamos dar até o um exemplo aqui. Não é que morreu, ele se tornou desnecessário, né, ele cara? Se tornou ridículo, ele se tornou estético. Ele não se tornou uma necessidade, ele se tornou uma coisa estética. Eu acho isso muito triste, sinceramente. Você tem também pessoas novas, uma geração diferente. Você tem que falar com essas pessoas ao mesmo tempo. Muita coisa mudou, né? Então a estética acompanha um pouco isso. Cara... Antigamente, fazer cinema, assim, que nem a gente tava falando, era praticamente um ato de rebeldia. Fazer cinema hoje, os caras acham que estão fazendo... Acho que poderia ser também, não era. Poderia ser também. Não necessariamente era. Não, mas vocês entenderam o ponto que eu tô querendo trazer. Não é uma questão de... É tipo uma arma, ela pode dar tiro pra direita ou pra esquerda. Mesma coisa. Pra cima e pra baixo também. Pra cima e pra baixo. Eu tava pensando mais em política, tá, seu insensível? Mas eu também. Aham. Mas enfim... o que eu quero dizer, cara, é que hoje, tipo, a gente vê um cara como Person fazendo cinema, porra. Ou a gente vê ele fazendo passado. Não. A gente vê o cinema que ele fez. A gente vê o cinema que ele fez, cara. E, tipo, não tem, ele não respeita várias regras do cinema, mas ele sabe o que ele tá fazendo. É, aquilo dele dar um tapa no livro do Zé do Caixão e falar, para de ler, porra, não, vai mas, fazer. Mas mesmo se você assistir, tá ligado? Tipo, é um filme que se passasse hoje ia ser considerado meio que vanguarda, sabe? Tipo, sim. Até hoje. Que, tipo, a galera ia assistir e falar assim, ó, esse filme é, tipo, contemporâneo, sabe? Sim. Tipo, questão de linguagem mesmo. Porque, tipo, mostra como a gente também, tipo, virou meio careta em tudo, assim, sabe? Ou... Tipo, em storytelling em geral, assim, não só em montagem, tipo, o conjunto de tudo, né? A própria jornada do herói que se repete cada vez e cada vez mais em todos os filmes, independente de ser um filme de ação, independente de ser um filme de drama, a jornada do herói, ela, toda vida se repete cada vez mais, ele não precisa fazer isso. Ele tá te contando a vida real, e eu acho que ele conta muito bem. E aí, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. O que a gente tava falando antes? Foda-se. Então vamos pro caso dos irmãos Naves, quase a gente volta. Inocentes ou não, eles não podem ficar na cadeia desse jeito. A Constituição manda. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal. Sabia que eu acho que é um dos filmes mais pesados que eu já vi? Eu acho que é um filme, cara, que o Gaspar Noé, ele se chocaria assistindo, assim. Ele faria, nossa eu senhora. Acho que não, velho. Eu acho que ele tentaria não. fazer igual. Não, eu acho que ele falaria assim, ele podia assistir e falar assim, caralho, eu não preciso fazer as frescuras que eu faço pra chocar, tá ligado? Posso contar uma coisa de verdade. Uma coisa que aconteceu, tipo... Eu não sabia o que aconteceu, uma coisa, tipo, de verdade, não essas frescuras que eu invento. Não precisa ele dar soco em grávida ou 10 minutos de estupro. É só... Cara, começar a ligar um bebê na frente. Eu soco até, em grávida é foda. Eu vou até fazer... Tem essa cena num filme, já viu? Vou até pedir uma coisa aqui. Não sei. É dele? É. Não vi. Elton. Eu. Eu quero que você conte a história do filme. Pelo fato de que nós três aqui, eu, Marcos e o Elton, a gente é muito apaixonado por um cantor, músico chamado Jair Naves. Que tem uma certa relação com o caso dos irmãos Naves. É. E ele fez um CD, do primeiro CD que ele carreira solo de carreira solo dele. É um CD chamado Araguari. Que fala sobre a história do caso dos irmãos Naves. Então, que tem essa. O CD surge como ele ia fazer, tipo, todo um CD inteiro pensando no caso dos Irmãos Novos. No filme, né? É. Sim. No filme ou na história? No porque filme, ele é no parente, filme, porra. No filme. Lê as notícias de jornal. Alguém e uma guarda. Coisa que eu... É, ele é tipo primos distantes. E uma coisa que eu queria pedir era pro Elton contar, porque de um tempo pra cá, recentemente, o Elton tava muito apaixonado por Araguari. Eu ainda estou... Não, Araguari pra mim ainda é tipo a música que eu preciso ouvir. E eu acho que o Elton é a pessoa mais capacitada atualmente pra falar sobre Os Irmãos Naves? Pra falar sobre o filme. Você quer que eu fale aqui a sinopse do filme? Conta a história do filme. A história é sobre dois irmãos. Eles são acusados de terem matado um indivíduo que é meio parceiro de comércio deles. E é isso aí. Vai se fuder, o filme, Elton, cara. O filme se passa... Ele se passa tipo na época, acho que é 37 a 48. Acho que esse é o período do filme. Eu acho que ele começa antes. Acho que o cara foge em 37 ou 38. Ah, tá, vai. Acho que era 34, mas começa em 34 e vai até 60. Presidente, né? Era Getúlio, gente. Então, é bom, eles são acusados... Ah, não, sem contar o epílogo, né? Sim, que sim. Que é o que acontece. Ou eles quando realmente... Eles são acusados, torturados e são obrigados a confessar um crime que eles não cometeram. Inventado pelo delegado. Inventado pelo delegado. O crime não é inventado. O crime é inventado, não, mas o desaparecimento não é. E o cara fugiu porque ele tinha uma dívida... Spoiler. Tipo, não fala. Eu acho super... Não, sério, não fala. Mas é no começo do filme, ele mostra ele fugindo. É, a primeira não, cena eu sei, embora. Eu sei, mas eu acho... Isso é uma coisa que eu digo que é spoiler, por quê? Eu tava assistindo agora com a minha namorada. Tá. Então a gente não vai falar nada desse filme. Não, pode falar um monte de coisa, mas o que eu quero dizer é que, tipo, no momento que você, de fato, descobre... Ah, você não quer que eu fale o final do filme. É. Tá. Então, ele foge e eles são acusados de terem matado ele porque ele fugiu com acho que 90 contos de réis. É, dinheiro pra caralho. Tipo, ele na fugiu época com eu não sei quantos... 100 mil reais. É um monte de dinheiro pra caralho e... E não sou só eles que sofrem isso. A família inteira deles é acusada de, tipo, meio que ajudar rola, o crime todo. A própria cidade. Araguari fica contra os Irmãos Naves. Araguari, pra gente... Uma trivia pra gente localizar o filme geograficamente também. É uma cidade do Triângulo Mineiro. Vocês sabiam disso? Eu sabia que era de Minas. Não, é Beraba, é Berlândia, os três Bs de Minas. É, Berlândia, Berlândia e a Bela Araguari. Araguari com Y. Né? Sim, mas isso é da grafia antiga. De antigamente, quando aparece jornais que tem tipo erro com acento circunflexo. Ou farmácia com F. Farmácia PH. Ou fotografia, como fotografia. Então é isso, eles são acusados e aí eu não posso dar spoiler do final. O delegado alopra geral. O delegado tipo tortura eles, tortura a mãe, tortura tipo a família inteira. A família inteira. E as cenas de tortura, cara, elas são bem gráficas, mas é de uma maneira que, tipo, eu não sei explicar, que é tipo, ela é muito gráfica, muito intensa, mas ao mesmo tempo, ela não... É uma loucura, né, cara? É uma loucura. É um atormento, parece que você tá lá, falando, que você... caralho, exatamente, que tá acontecendo? Parece uma cena de tortura, tipo, é que tipo, mim, é tem real. Uma coisa que, tipo... Nesse momento ainda não tinha, e que depois vai surgir no cinema, que é o exploitation, tá ligado? É, sim. Ele, tipo, nunca explora aquilo com prazer. Ou o gore, tá ligado? É, entendeu? Tipo, tem então, tem tipo, um pouco... é explícita a tortura, não é mas ela prazer. Não é pelo prazer do pelo, da tortura. Não é pelo realismo, saca? É. Não é uma tortura estética. Não é holocausto canibal. Não. Então, não tem um exploitation. Tipo, você não tá explorando a... Não é tipo Tarantino, sabe? Você sim. não tá explorando a violência. Você tá mostrando a violência que aconteceu de verdade e com aí, os dois irmãos. Uma grande questão que eu tenho, que eu até perguntei pro André e a gente ficou meio assim naquela coisa. Cara, aquela tortura, era a tortura dos anos 30 ou era a tortura dos anos 60? Porque aquela tortura ali, se você pega as imagens da ditadura, é como as pessoas eram torturadas naquela época, cara. É que eu acho que é uma tortura dos dois, das duas épocas. Entendi. Eu acho que, tipo... É, dos anos 30 pros anos 60, onde é feito, tipo, não houve uma grande evolução nos métodos de tortura da polícia brasileira. Pô, mas o pau dele. De arara, cara, que é um símbolo da tortura. Sim, mas da acho que o Paulo... Então, mas eu acho que é uma tortura antiga, não foi uma coisa inventada não, pra não, eles, eu, tá eu tenho, era uma tortura feita até com os escravos. Ah, então. Mas é isso que eu tô falando. Eu fico me questionando se a intenção dele ao revelar essa tortura, porque o filme foi feito no início da ditadura militar, né? Uhum. Será que não tinha essa intenção? Não, eu acho que o filme é feito pra falar sobre a ditadura militar. É, nesse caso... Eu acho que, tipo, não tem outro... Ele não tá contando uma história, tipo, de outro tempo. Ele assim, tá contando uma história atual. Assim como o Chico cantava Roda Gigante, Roda Mãe e Roda Peão. O Chico cantava isso, né? É ele. Sim. Foi Roda a Viva. Forma que o... É Roda Viva. Sabe qual é o contrário de Roda Viva, né? Viva Roda? Avivador. Hã? Avivador. Avivador. Cursinho, amigo. Ah! Trivias, trivias estúpidas, estamos aqui para isso. Então, no documentário que a Marina fez sobre a história dele, mostra o Jacob Bernardet, o roteirista do filme, e ele fala que foi a forma que o Persson encontrou de se colocar contra a ditadura, de falar sobre o que estava acontecendo, explorar mais, né, toda essa... Inclusive a galera, tipo, não entende porque esse roteiro foi aprovado pela ditadura militar. Pois é, eu acho que eles não entenderam. Acho que eles acharam que falava bem do... É uma parada meio Tropa de Elite, sabe? Capitão Nascimento e Herói. Talvez você tenha sido uma parada dessa. Só que o Capitão Nascimento e Herói, tipo, foi comprado pelo público, né? Então, por isso que eu acho que é um erro do cara. Mas talvez os militares... Por mais que ele seja, tipo, cínico e faça o filme, tipo, não tô fazendo isso. Tipo, ele fez um filme que glorifica aquilo. Mas é outro assunto. Talvez os militares... Eu acho que o filme passa... pela censura, pelo crivo da censura, porque eu acho que ele deve ter tentado vender esse filme como se fosse um drama histórico. Isso, é. Sim, saca? Eu acho que ele forçou muito isso no momento de vender esse negócio. Sim, e ele é quase... Ele é bem documentário, esse filme. Sim, essa é a linguagem pelo menos. Mas, por exemplo, tem uma... Ele é mais neorrealista do filme. Chega um momento no filme, durante o julgamento, que tem o advogado faz um discurso que claramente... Ele não tá falando do tenente do momento. Sim. Ele tá falando, tipo, da polícia como ditadura militar. E o quanto esse discurso é atual, né, cara? Sim. Eu coloquei, inclusive, no programa. Se vocês procurarem, assistirem. Ah, Vem Comigo, da Mostra do Persson. Tem lá esse discurso inteiro. Cara, que é engraçado. É que tudo dessa época tá muito atual, né? Então sim, é isso que eu tô falando. Ele é um filme muito mais atual hoje, pra mim. Assim, eu acho que São Paulo S.A. é atemporal. Mas o caso dos Irmãos Naves... Talvez quando carros voarem ele não seja mais tão temporal, mas... mas vai continuar, entendeu? Mas a ideia é a ideia mesmo. Sim. O feeling ainda tá lá. Mas a coisa do caso dos Irmãos Naves, cara, conversa tanto com o momento que a gente tá vivendo agora. Aquele começo, eu falo muito daquele diálogo de começo, quando as pessoas estão falando assim, a polícia tem que mostrar serviço, a polícia tem que mostrar como é que se faz, porque estão deixando o bandido fazer o que quiser. Aí quando o policial passa, eles baixam a cabeça. Exatamente. Não, eu acho que é um filme, por exemplo, porra, alguma TV aberta podia passar hoje em dia e, tipo, no dia seguinte a galera fala assim, porra, você assistiu o filme que passou ontem? Fala muito de toda a nossa situação. Isso que é foda, ligado? Esse filme. Porque, tipo, se você vê, tipo, conversa muito com coisas que estão fazendo sucesso agora, tipo, Making a Murder, tá ligado? Conversa muito com essas coisas, sabe? Esse filme, acho que ele nunca passou na... Não sei se nunca, mas eu só sei dele passar recentemente no Canal Brasil, cara. Ele tá no YouTube também. Mas tipo, bagulho de preconceito com o filme brasileiro, né? Nunca vai passar. Eu vi no YouTube. Mas a versão do YouTube tá cropada, você sabe, né? Sim. Por isso que eu queria rever, tipo, acho que tem na... Tem lá na... Vocês tinham com os enquadramentos tudo errado. A versão do Vimeo também é cortada? Não sei. Eu não sei, a do YouTube, tipo, claramente, tipo, no crédito você já vê que tá tudo cortado. No Irmão Naves... Ah, na verdade o aspect ratio tá... Não, você tem razão. Tá cagado. No Vimeo também tá assim. Mas tirando isso, todos os outros... Não sei se São Paulo S.A. tá, mas a maioria dos outros filmes dele estão no YouTube. Impressionante, cara. Sim. Seu Paulo S.A. tem uma qualidade bem boa. No YouTube, tá? Caralho, que bom, eu baixei mesmo. Eu sempre assisto lá, cara. Que foda. Inclusive, uma coisa interessante a gente falar é que recentemente surgiu aí no mercado um negócio chamado Oldflix. Não sei se vocês chegaram a ver. É como se fosse um Netflix de filmes antigos. Só que o negócio parece que vai fechar, porque os caras estavam usando o banco de dados de imagem deles do Vimeo e do YouTube. E cobrando 10 conto. aí eles têm que fechar mesmo, filhas das putas, mano. Né, cara? Mas, mas tem uma proposta da... Eu não sei se é da prefeitura, do governo, de usar... E tá lançada a ideia, né? Já viu que tem público, né? De usar o arquivo da Cinemateca pra... Stream. Então, é mais ou menos o que a Argentina fez com aquele... Acho que é Odeon o nome, que é só de cinema argentino, com Netflix só de cinema argentino. E é exatamente agora o que o governo federal tá pensando em fazer. Essa proposta já tem um tempo, já é mais antiga e tal... Só que agora conseguiu financiamento... Na verdade, é uma ideia federal. Não precisa de financiamento, né? Mas conseguiu dinheiro pra poder sair. Muita gente criticou. Pra caralho. Pra variar. Né? Mas eu acho que é uma boa ideia, cara. A gente precisa de um catálogo de cinema nacional, sabe? A gente precisa ter isso. Eu acho que é um absurdo, tipo... Pra um catálogo da Cinemateca, que é um órgão público, não estar disponível, tipo, online pra você assistir. Sabe? Uma coisa, tipo... A não ser que seja uma coisa que ainda tenha um tipo direito autoral em cima, não tem por que estar fechado. Lá no Cinemateca, por exemplo, tem muito arquivo tipo de jornal, de tipo cinejornal, né? De época. E coisas que já perderam, tipo, direito autoral, ou que, tipo, às vezes nem tem dono, E tá lá sentado, até não catalogado, tá ligado? Eu sei porque, tipo, eu lido isso no meu trabalho diariamente com material antigo, que, tipo, eles nem sabem o que tem, nem sabem a qualidade que tem. A Cinemateca tá meio abandonada, sem funcionários pra cuidar ela, né? Então, por isso, sim, que eu acho que essa proposta vai ser... O que eu lido, são, tipo, duas velhinhas que, tipo, se você quer alguma coisa, é um sacrifício, porque elas, tipo, evitam qualquer momento trabalhar, ela sabe? Ela tá sem funcionários e sem estrutura qualquer uma pra contratar qualquer pessoa. Não, e sem contar outra coisa, cara. A gente tá triste, em São Paulo, aliás, e pode ter um contato com a Cinemateca. Quem tá fora de São Paulo, velho, vai ter que vir aqui. Sim. Eu volto a falar até o negócio do curso que eu tava fazendo. Tem um cara que é de Pernambuco, que tava fazendo curso também. Porra, ele tava comentando, cara, ir pra Cinemateca pra mim foi um evento, porque finalmente eu tive contato com filmes que eu sempre quis ter, e agora eu tenho essa possibilidade, mas eu precisei vir pra São Paulo pra ter contato com esses filmes, sabe? Não é nem questão de exibição, que, tipo, de 5 anos pra cá realmente parou a questão de exibição de filmes... Sempre, assim, né? Sim. Agora antes evento. Era uma coisa diária, tipo... Agora até que voltou, do meio do ano passado, entrou uma nova direção. Tá tendo coisa do Zé voltou. Do Cachorro lá, né? É, tava tendo. Legal. Tava tendo também, tipo, mostra de filmes nacionais atuais que passaram em branco. Mas, tipo, que seja, é uma coisa, tipo, recente, 6 meses pra cá. Mas por, tipo, 4, 5 anos, ficou sem quase sem programação nenhuma. Sim. O delegado informou que não solta os denunciados. Que tem diligências a cumprir ordenadas pelo outro juiz. Meritíssimo, meritíssimo. É mais uma invenção do delegado. Ele quer fazer com o senhor o que ele já fez antes. Como assim, doutor? É a violência de sempre, meritíssimo. Os presos estão aqui embaixo amarrados e amordaçados como animais. Pode ficar descansado, mandarei averiguar. Ninguém aqui tem mais coragem de enfrentar o tenente. O senhor mesmo tem que ir. Depois, não vai adiantar mais nada. Tudo estará perdido. É preciso agir agora. Agora! Doutor, a justiça tem seus procedimentos. Sei como agir. E, cara, voltando aqui pro caso dos Irmãos Naves. Cara, como a gente tava discutindo, é um filme bem atual. É um filme que... Ele continua bom. Cara, olha, eu vou falar uma coisa. Continua ótimo. Eu tava assistindo um filme com a Sarah agora. Ela falou... Eu fui perguntar pra ela aí o que tu achou do filme. Eu adorei o filme. Aí, tipo... A gente falando, ela disse assim, olha, vou ser muito sincera, eu não assisti esse filme no momento que eu vi que ele era preto e branco, que era um filme velho, eu fiquei tipo, não quero ver esse filme, e aí tipo, eu pedi, né, cheguei, assiste só o começo, se tu não quiser ver, sai, vai fazer outra coisa. Aí ela, tipo, eu te agradeço muito por ter insistido, porque fazia tempo que eu não vi um filme nacional tão bom. E é verdade, é um filme nacional que é muito bom, ele conversa com a gente hoje em dia, é um filme muito bem construído, os atores são bons. Tem um cara muito legal chamado Anselmo Duarte, que faz o delegado. O único brasileiro a receber o prêmio Cane por um filme. Por esse filme? Não. Pagador de Promessas. Pagador de Promessas. Ah, tá. Inclusive tem uma história muito interessante. Ganhei de melhor filme, porque o Glauber ganhou o melhor diretor também, acho. Não sei, é verdade. Ganhou. Não, a mina ganhou também melhor atriz. Quem pelo ganhou? Jogo, pelo último do Walter Salles. Ou pelo Linha de Passe. Ah, a mina também ganhou. Ele fez um filme depois daquele de moto, não, de diário. Não, é antes disso. É o último brasileiro, né, dele. Ah, tá. O Palme d'Or, né, que é o prêmio principal. Ela ganhou. Ganhou? Não, é de atriz. É de atriz, isso. Quem não, mas ganhar de melhor filme em Cannes... Não, é só o Pagador de Promessas. Eu nunca assisti. É do caralho. Eu vi cenas desse filme, mas... Eu assisti o comecinho. Rola uma processão no comecinho do filme? É o é um filme todo é uma processão, cara. Então eu assisti o trechinho dele já. E assim, cara, se a gente volta pro cinema nacional antigo, que é uma coisa que geralmente a gente tem muito preconceito por ser um filme, por serem filmes preto e branco. Eu tenho muito preconceito quando não, eu vejo esse filme. Cara, eu te juro. Eu gosto dos dois filmes, entendeu? Sim. E os filmes dessa época são muito mal vistos por não conversar com o público. Tá ligado? Acho que essa é uma das... Muito por causa, tipo, a herança do Glauber Rocha e outros da Glauber época, realmente não conversa, mas que, tipo, aí que não liga. Porque você precisa do esforço, você precisa ser acadêmico pra ver um filme. Exatamente, Glauber, você precisa, né, de um repertório, tipo, gigante e entender a época que tava. Sim. Pra entender uma boa parte dos filmes do Glauber, principalmente, e alguns do cinema novo. Mas uma coisa que todo mundo fala do Person é que ele, tipo, ele não suportava isso. Pra ele tinha que conversar com o público. Sim, sim. E, tipo, se você assistir um vídeo, ele conversa. O caso do Irmão Nave conversa muito com o público. Sim, tem umas histórias até no documentário que ele dava esporro na galera quando eles começavam a ser muito acadêmicos, tá ligado? Tipo, ficar punhetando, como a gente fala bastante assim. Uhum. Que ele odiava isso, cara. Que, tipo, ele seria meu amigo se eu tivesse a possibilidade, eu acho. Cara, mas se ele me aceitasse como amigo. Eu entendo que existe um cinema que tem que ser mais acadêmico, mas eu sinto muito que a gente tem feito no cinema nacional só filme acadêmico. sabe? É, ou isso ou o total oposto. Ou chanchada. Ou Globo chanchada. É, exatamente. É. Que também é recente, né? É bem recente. E eu acho que a gente precisa voltar um pouco pra isso, sabe? Fazer uma coisa que o pessoal fazia, mano. É fazer um filme que, tipo, é bom, conversa, você entende, certo? E ao mesmo tempo, cara, te acrescenta, sabe? Sim. Falta isso no cinema nacional. Eu sinto isso. Eu sinto falta disso. Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu sei que até é uma opinião meio polêmica, mas... Porra. Não, é que eu acho assim... Ainda, tipo, tem gente tentando fazer isso. Eu acho que ainda falta qualidade. Eu acho que, tipo, a gente tá falando de... Tipo, cara, que são super exceções que aconteceram, tipo, ao mesmo tempo. Mas, hoje em dia, a gente tem muita gente tentando fazer esse tipo de filme. Só que ainda falta, tipo, escola. Talvez falta, tipo, você formar profissionais bons pra fazer filmes bons. Porque senão você depende de um gênio, tipo, conseguir fazer um filme bom. Mas eu acho que eu também... vou até fazer uma pergunta aqui, rápida. Desculpa te interromper. Cara, você tá me interrompendo muito hoje. Para de me interromper. Não, fala aí, vai. Desculpa. Não, agora fala. O que eu ia falar é que, tipo assim, a gente fez faculdade de... Vocês fizeram rádio e TV, a gente fez audiovisual. Quanto de técnica de cinema vocês aprenderam nesse percurso? Era o que eu ia falar. Eu acho que pra fazer um filme desse não precisa fazer faculdade. Você não pode fazer faculdade. Se você fazer faculdade, você nunca vai fazer um filme desse. Desculpa. Eu acho que não. Eu acho que é o contrário, assim. Eu acho que, tipo, um cara só consegue fazer um filme desse com total domínio das técnicas. Domínio, conhecimento. Exatamente. Tudo, tipo, aquele negócio, você só consegue quebrar a regra se você conhecer ela, tipo, se dominar. Porque assim você sabe por quê. Entendeu? E é isso. Aqui a gente não tem conhecimento básico de fazer cinema. Você não forma isso pra um cara, tipo, e depois ir lá e quebrar as regras e fazer uma coisa intencional. Aqui o que a gente tem são acidentes. Acidentes de cinema. É tipo um cara conseguir encaixar um roteiro com um ator que dá certo. Se não... A escola de roteiro brasileira atual, cara, ela é muito ruim. De verdade. A escola de ator é ruim pra cinema. Também. A gente não tem ator pra cinema, só pra teatro. Tá ligado? É, então, a gente não tem informação. A gente não tem informação técnica, a gente não tem um som bom no cinema, porque a gente não tem mão de obra boa pra fazer som. Assim como todas as áreas. Mas falando sabe? Aqui a gente vive muito de achismo, tá ligado? Tipo, tem essa escola de, tipo, de artistas. Tipo, eu não preciso conhecer. Eu nasci artista. Eu nasci diretor de arte. Eu nasci diretor de fotografia. Eu não preciso conhecer a ferramenta. Porque vai vir de dentro de mim. Não é assim. O cara vai tirar um Fresnel do cu, entendeu? Vai pegar uma gelatina e tirar do ouvido. É, eu não tô falando mas tanto... Mas a escola de ator é um pouco disso, né? Não, é. Eu não tô discutindo. Não, tô sim, concordando sim. Plenamente com eu o senhor. Eu sei disso. Eu tô só acrescentando. E hoje é o episódio que a gente mais concorda. O que eu quero dizer com fazer faculdade, o cara não faz um filme desse, quando você faz faculdade, você vai querer fazer uma coisa cabeçuda. Algumas pessoas querem fazer aquela coisa cabeçuda. Não, que não, você não. Precisa mas isso... Aquela coisa semiótica, sabe? Aquela coisa... Mas isso é um erro, da, tipo, da academia brasileira, tá ligado? Tipo, a gente, tipo, não... A gente, aqui, a gente tem a ideia de, tipo, de uma academia de esquerda que, tipo, é uma academia, tipo, que não conversa com ninguém, só conversa com o seu próprio clube, entendeu? É. E quando, tipo, o cinema, ainda assim, é, tipo, o mercado. É, você tem que dominar uma técnica. Não é só conteúdo, não é só semiótica. Você tem uma técnica. Você tem, tipo, uma luz que vai passar no negócio e vai dar uma imagem. E isso a galera não entende. Acha que, tipo, só a minha ideia vai ser, tipo, genial. Ah, não, sim. Tu sabe o que o Cristiano falou pra mim sobre o doc do Que Nada Nos Defina, que foi aquele que eu fiz, que é Experimentar os Aços? Ele disse assim, uma das críticas que tu vai receber muito com relação a isso é porque dá pra entender teu filme. Tipo, teu filme, mesmo sendo experimental, ele conversa e as pessoas conseguem entender o que tá falando. E vão te criticar por isso. E eu fiquei assim, porra, que merda então, né? Eu tô fazendo um filme que as pessoas vão entender e agora isso é um motivo ruim. É um defeito. É? Pô, vai se fuder. Só que tipo, ele falou como se fosse uma coisa positiva, tá ligado? Sabe? Porra, caralho, meu filme... As pessoas conseguem entender o filme que eu fiz, entendeu? Um filme que eu fiz com várias pessoas, não que ninguém faz um filme sozinho, mas... É tipo... Porra... Quer dizer que só porque eu fiz um filme experimental que não vai aceitar ser aceito no clubinho, eu não posso fazer um filme experimental? Vai tomar no seu cu, sabe? Eu acho que é isso. É, tipo, falta você aprender tipo, a parte artesã do negócio pra você conseguir contar uma história. Aqui todo mundo acha assim, ah, eu vou pensar na minha história e foda-se o jeito que eu contar. Vai, tipo, porque a minha ideia é foda. Cara... É que assim, pra mim, a principal escola de formação de realizadores seria a Cineclube. Tipo, aqui em São Paulo a gente não tem. Mas eu, pelo menos, acho que os principais realizadores vêm de Cineclubes. Isso... Poucos vêm de faculdade. Não! Claro que não, tipo, se você pensar, tipo, no mundo, isso não existe, ah, tá ligado? Cara. Você fala, tipo, Scorsese, Scorsese fez uma puta de uma Scorsese faculdade, fez tá ligado? Mas todos o eles, fez me fala. Sim, mas ele foi, tipo, anos de crítica de, e, tipo, e a gente tá falando, tipo, filmes. De um movimento de ruptura. Eu acho que no fim a gente... Todo o resto, acho que não. Eu acho que, tipo, se você pegar os italianos, por exemplo, todos eles, tipo, estudaram cinema. Tipo, os ingleses, todos eles estudaram cinema. Tipo, todos, a não ser, tipo, 3, 4 gênios que conseguiram tirar do cu, que é, tipo, que o Godard faz, tá ligado? Que ele vai, ele estuda, só que de uma outra maneira... E mesmo assim, a galera que tá fazendo cinema com ele não é crítico. Ele vai pegar a galera dentro da sala de cinema. Da sala de... De teoria? Não. Livro, a galera que vai... O diretor de fotografia dele fez cinema. Ah, é isso que eu tô falando. Você pode ter até um cara que pensa diferente. Mas quem faz cinema... Todo mundo que foi formado, que tá na indústria, que sabe fazer exatamente aquele função. O que ele tá querendo dizer, cara, é que a base ferramental do cinema são de pessoas formadas na área. É, o diretor, ele pode ser um cara mais teórico e não ter toda essa formação, mas a base ferramental, som, vídeo, tudo. É que nem o Niemeyer falou assim, ó, eu sou vanguarda, então vou pegar meus amigos e vou construir um prédio. É basicamente isso que eu tô falando, tá ligado? Se você não tem um pedreiro que sabe colocar um tijolo após um outro tijolo, não adianta nada você ter uma puta desenho foda. E é isso que acontece no Brasil. Que acha que, tipo, só o cara com uma ideia foda vai fazer, tipo, um cinema foda. Eu não acho isso. Eu acho. É que não era isso que eu tava falando. Eu sei, mas eu aproveitei pra emendar isso. Porque é isso que a gente encontra nas salas e, tipo, a gente não tem conhecimento técnico de cinema. Cara, e o cinema nacional virou cinema de festival. O pessoal não, faz... e é um cinema muito arrogante. Tipo, ninguém muito. Pode ensinar a gente nada. Mas o cara, cinema mundial, ele liga muito pra festival. Muito mais não, do que deveria. Não, sim, eu concordo. Pra premiação. Mas é diferente, cara. Olha só, eu tava conversando com um cara no curso agora que eu tava fazendo, e o cara dizendo, falando de maneira... Eu, sinceramente, eu vou ser muito escroto com o que eu vou falar agora, mas eu queria ter dito isso pra ele, sabe? Porra, o cara fala, não, porque o cara, ele fez um filme sensacional, que ele botou uma câmera numa balsa e fez toda a construção de som com sons orgânicos. Tecnicamente, isso é foda. Mas são 60 minutos de uma balsa balançando, velho, e as pessoas achando isso genial. Olha, meu irmão, pode ser genial tecnicamente. Eu entendo que tem pessoas que compreendem isso como uma coisa genial, mas, tipo, é uma grande maioria de quem produz que acha isso foda. E eu acho isso um problema, velho, porque do que adianta tu fazer um cinema que as pessoas não vão assistir? Não, eu acho assim, tipo... Esse tipo de filme tem um lugar lá, acho que, tipo, tem que ser feito. Não é, eu concordo. Mas, tipo, você não pode falar que, tipo, esse cinema tem que ser pra todo mundo. É exatamente o que eu acho. Eu acho que talvez esse cinema até já tenha sido feito, assim, uma balsa parada, sei lá. Não, mas é um cinema de nicho, sabe? Tá ligado? Mas, tipo, não... Não, sim. Mas, tipo, não é só isso que é cinema, é isso que a galera acha, que é só isso que é cinema. É tipo, cara, eu não tenho nada contra cinema o cara fazer um filme numa balsa. Eu acho absurdo as pessoas acharem que isso... É fazer cinema no Brasil. Vai tomando seu cu, cara. Cinema tem que conversar com as pessoas. Não, na verdade, por as isso pessoas... Existe, elas... No Brasil, pelo menos, existe uma diferença muito grande de TV e cinema. A TV é muito mais bem elaborada, muito mais bem... A gente tem muito mais tradição na TV do que no cinema, né? Pelo menos a tradição da TV vive muito mais... A televisão da gente ainda tem que melhorar muito. Porque se preocupou com dinheiro, né? A televisão da gente é uma das melhores do mundo. Ela pode melhorar, ela tem que melhorar, cara, mas a gente é não consegue fazer nenhuma série, por exemplo. Ah, que série? A gente faz novela melhor do que todo mundo. Ah, novela é outro nicho, André. Ah, mas a gente tá falando, tipo, é que, tipo, série é um outro formato, é um formato não, que não sim. tem tradição aqui, tá ligado? Não, é exatamente o que eu tô querendo dizer. É tipo, quando a gente tem as tentativas de fazer séries nacionais, a gente não consegue fazer muito bem como os americanos ou os ingleses fazem, por exemplo. A gente tá exemplo. Tentando copiar eles sempre. Exatamente, a gente tem que parar de copiar e a gente tem que... Na verdade, a gente tenta copiar as coisas que não valem a pena. Que é tipo, o roteiro que é extremamente americanizado, que não conversa com o brasileiro, ao invés de copiar a parte técnica, que é aquela fotografia mais arrojada, aquele som melhor construído, aquela edição bem feita. O que a gente tá fazendo é tipo, vamos pegar o roteiro e vamos fazer o negócio de qualquer jeito? Cara, eu acho que, sei lá, num país que... A Globo, por exemplo, que produz um longa a cada 2 dias com a novela, praticamente, tá ligado? Mas a novela é outro nicho. Deixa eu terminar de falar, diabo! A capacidade de produção que eles têm é muito foda. A novela nacional ainda é muito superior a todas as outras novelas do mundo. Eu tô falando só que, tipo, se decidissem fazer séries, se dedicassem algum tempo fazendo séries, a gente faria a série muito bem. Eu acho que não. Eu acho que, tipo... Depende do que a gente falaria, do que isso faria. A gente ia começar hoje e daqui vários anos a gente conseguiria dominar o formato, tá ligado? Ah, tipo, a primeira novela feita no Brasil não foi ótima. Mas não é algo inalcançável, é algo muito... Não, mas não é uma coisa tipo, ah, se a gente virar agora e fazer série vai ser foda. Não, porque a gente tá vendo, tá 10 anos aí que estão tentando fazer série e não engatou nenhuma. Mas só, tipo, recentemente você teve um grande incentivo, por exemplo, produção nacional. Não, mas a produção nacional na TV... De ter a lei de obrigatoriedade de conteúdo nacional, uma coisa de 3 anos, 2 anos. Sim, não, mas o investimento em séries de TV, tipo, de 10 anos pra cá. Só, tipo, aumentou ainda com, tipo, e tipo, essa lei nacional vem porque já estava tendo investimento. Não foi, tipo, uma coisa que impulsionou o outro, tá ligado? Tipo, a lei pra ter o conteúdo, tipo, independente... Obrigatoriedade. Tipo, vem porque, tipo, tá tendo uma força da galera produzindo. É, precisa de espaço, um conteúdo... Exatamente. E outra coisa, cara, para raciocinar isso. Por que que o nosso cinema não engrena? Muito simples, o cinema da gente não é feito para as pessoas problemas. Assistirem. Tem. Não é? Eu acho que é simplesmente porque a gente não forma bons profissionais. Não, faz um raciocínio comigo. Pensa que tu faz um filme, certo? Com a qualidade razoável. Não tô dizendo que é uma qualidade muito baixa, mas também não muito alta. A gente faz com uma qualidade razoável. Com um roteiro que, quando você vai assistir o filme, você diz assim, caralho, gostei desse filme. Tem uma história boa, certo? Uhum. Você compra a ideia do filme. Eu gosto de assistir mais filmes assim. E esse filme vai ter o quê? Vai ter bilheteria. E esse filme vai vender. E aí você fomenta exatamente uma economia que não existe, que é a economia do cinema nacional. A gente sobrevive de edital, cara. É tipo, lá fora, certo? Alemanha, a França, vários outros países funcionam com editais. Funcionam muito bem. A maioria dos países. Quase nenhum sobrevive sem. Mas sem edital a gente tem a Nigéria, os Estados Unidos e a Índia. Não. Mas os Estados Unidos ainda tem muito incentivo de imposto, que é a mesma coisa. Sim. Mas o que eu quero dizer nesse inclusive, sentido... Inclusive, tipo, roda mais dinheiro do que todos os outros países juntos. Mas eu falo incentivo. No sentido, tipo, eles têm uma indústria que funciona sem necessidade, vamos dizer assim, de um incentivo de imposto, certo? Eles podem fazer sem essa necessidade porque a bilheteria vende. Eles têm... Eu acho que não, mas tudo bem. Não, ok. Mas você entendeu o ponto que eu tô querendo colocar. É que, na verdade, não é a única fonte de renda. Sim. Essa é a diferença. Que nem no Brasil, a única fonte de renda é... Sala, exibição. Tipo, não. Disso tô falando. Não, cara, a única fonte de renda da gente é edital. Edital. O dinheiro só vem de edital. Tô pensando na fonte de renda lá, do filme pronto. Que não, lá é maior também. Não, você é tem que mais, lá, mais, tipo, mais meios. Os descontos de imposto é só mais uma parte da economia. Sim. Tá ligado? Tipo, eu vou fazer o filme aqui porque vai dar mais dinheiro, sabe? Mas ele não funciona só por causa disso. Eu acho que não funciona sem. Os incentivos, mas seja, isso é outro assunto. Não, mas aí, tipo, o que eu quero apontar é que a gente só faz cinema de incentivo fiscal, certo? E é um cinema que, tipo, vai pro festival. Cara, quantos filmes nacionais são produzidos anualmente e nunca chegam em salas grandes de cinema? Não é só... Cara, eu não aceito só a desculpa, certo? De que, tipo, porque o nosso cinema, ele sofre preconceito e etc, etc. Concordo, sofre mesmo, principalmente depois da pornochanchada, foi o que destruiu o cinema da gente de vez, assim. Mas, para fazer um raciocínio, cara. Quantos filmes nacionais tu assistiu que não eram filmes acadêmicos? Eu acho que a pornochanchada não destruiu, tipo, só... Tipo, porque os números de público e de aprovação desses filmes é, tipo, altíssimo, altíssimo. Mas aí entra... Foi uma das poucas épocas que o cinema não precisava depender do... Mas aí entra os anos 90, aliás. Foi exatamente... Não, mas aí entra uma outra coisa. É a questão, tipo, que, tipo, eles acabaram com o fomento, aí não tinha mais como não, fazer. Não, mas não é isso que eu tô falando, não é essa questão da porno chanchada. É tipo assim, cara, já escutei isso dos meus pais, já escutei isso de pais de amigos meus, já escutei do motorista de táxi, do cara do Uber. Quantas vezes os caras não falam assim, porra, eu não vou ver filme brasileiro porque só tem putaria. Isso acontece, minha mãe tem essa visão, mas... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É uma faixa muito específica, assim. Mas tem muita gente que pensa isso, não, cara. Sim, mas a questão é que, porque, tipo, a gente tinha uma indústria que rodava filmes e, tipo, não era só isso. Sim, eu sei. Que, tipo, de repente veio uma ruptura que, tipo, não tem mais nenhum filme produzindo. Aí, então, a indústria não conseguiu acompanhar essa mudança de pensamento. Eu acho que, tipo, se não tivesse a ruptura ali no final dos anos 80, começo dos anos 90... A própria indústria ia se adaptar a esse novo público. Aí você tem um Finembra Filmes também, que é outra coisa que quebra o cinema nacional. Que, tipo, não acompanha. Então a galera, tipo, olhando 5, 6 anos depois, olhando pra trás, aí sim, tipo, aí não faz sentido. Porque já é uma outra geração. E outra coisa, o que gerou também a pornochanchada foi a ditadura militar, né? Porque você não podia falar de um monte de coisa, mas botar a metelança tava tranquilo, né? Fazer a metelança tava suave. É, e agora falando de porno chanchada, vamos voltar um pouquinho pro Persson, porque ele dirigiu uma porno chanchada, vocês sabiam disso? Sim. Não é bem uma porno chanchada. O incrível, o maravilhoso Cassie Jones. É esse o nome, incrível, mas enfim. tipo, o que eu vi da história é que, tipo, como depois de São Paulo S.A. os casos dos irmãos Naves, ele meio que, tipo, que também não conversava com todo mundo, ele falou, eu quero, tipo, conversar mais com o público. E, tipo, foi por isso que ele foi pra comédia e pra chanchada. E são filmes que São Paulo S.A., eu não sei se a gente falou isso, São Paulo S.A. e Irmãos Naves, 65, 67. Mas eles eram um puta sucesso de público. É, tanto na época quanto depois, assim. Tipo, até hoje são filmes que eles sempre aparecem em listas de melhores filmes, sim, né? No Brasil. Engraçado. Mas o maravilhoso que o que você quer falar? Agora eu te interrompi, vai. Não, não, pode falar, cara. Eu te interrompi então, demais, a partir de hoje você não vai falar mais nada. Vai se fuder. O incrível Cassie Jones. Você viu esse filme? Ouviu cenas dele no documentário? Eu não vi, mano. Eu vi cenas parece ser... Metalança boa, assim. Não, é mais uma comédia. É mais uma comédia, assim. Ele chama de pornô chanchada numa entrevista por causa de elementos cariocas do filme, tá ligado? Elementos da pornô chanchada, assim, tem o malandro na praia, e é mais ou menos essa pegada que tem da pornô chanchada. Mas não tem uma metelança boa, assim. Eu acho que não tem metelança, cara. Eu acho que o Person, ele era um cara muito família, assim. Então, apesar de não parecer, ele era um cara muito, muito maduro, assim, tá ligado? É, bem mais do que o Glauber, por exemplo, que você vê que ele era um porra louca. Você via aquela camisa aberta que... O cara era um porra louco. Definitivamente, cara. Olha essa camisa aberta dele, que porra louca. Mas enfim. Foi até... Eu não sei se é uma hora propícia pra falar isso, mas foi até, tipo, na época, ou logo depois de fazer o Cass Jones, que ele morre. Que ele tava morando num sítio que acho que ficava... Não sei se Jacarepaguá, não sei que lugar que ficava. E ele tinha que viajar constantemente, tipo, do sítio pra cidade. E o Diego Colombernado dele que até fala isso no filme, que, tipo, ele falou pro Person, mano, não é bom você ficar fazendo essa viagem toda hora de carro na Regis Bittencourt, tá ligado? Que é uma rodovia merda do caralho. Pode crer. Ainda mais em 1960, assim, como ela devia ser, imaginando. E até que logo depois disso ele sofre um acidente de carro e morre. Tipo, fica internado um tempo e morre logo depois. Mas traitoravianos. Foda que, tipo, ele sofre um acidente, a galera, em vez de ajudar, o que faz? Saqueia o carro. Você tá zoando. Tipo, roubam, tipo, os documentos, essas coisas. Isso então, eu não ele sabia. Ele vai ser internado como, tipo, indigente, assim, ninguém sabe quem era. Aí ele, tipo, fica em coma uns 3 dias, aí ele acorda e fala, tipo, eu sou o Person, liga pra esse número, que era o número do Auditório Augusta, que é o teatro dele. Aí, sim, eu acho que ele acaba sendo liberado e morre alguns dias depois. Que triste, velho. Mas sim, caralho, ele, tipo, ele é internado no Hospital das Clínicas como indigente ainda. Caralho, cara, eu não fiquei chocadíssimo com isso, com muito essa... Muito triste, cara. Muito triste. Brasil. É assim que Brasil. O cinema foi assim que o cinema nacional morreu. Indigente. Foi assim que morre indigente. O maior realizador nacional. Eu acho, eu não sei se vocês concordam comigo, assim, mas eu acho que diretor, que eu gosto pra caralho brasileiro, que eu acho que é original e sabe muito bem fazer um filme, tem um puto do domínio da técnica cinematográfica, eu acho que é o Zé do Caixão. Tirando os dois a parte eram do domínio amigos. Da técnica cinematográfica, eu concordo. Você acha que o Zé do Caixão não manja do que ele tá fazendo? Não, eu acho que ele manja. Eu acho que ele é mais coração do que qualquer outra coisa. Eu acho que ele manja do que ele tá fazendo, mas não tecnicamente. Enfim, Zé do Caixão e só... Não, esse é um tipo um cara que vai ser muito lembrado e hoje é muito esquecido. Mas é estranho. Mas eu não sei é que vai... eu acho que no final, os anos de televisão dele atrapalharam muito a imagem dele. Sim, fazer aquelas coisas. Que, mas o folclore, tá ligado? É, deixou, ele virou como uma peça do folclore brasileiro. Tanto que, tipo, muita gente fala, tipo, tipo, um ia do Zé do Caixão e nem sabe quem é, tá ligado? Sim. Tipo, ou que ele é um nome importante pro nosso cinema. Aliás, é disso que o Person tava gritando, falando que os caras eram os acadêmicozinhos de merda, quando eles não entenderam os filmes do Zé do Caixão. Ele xingou muita galera. Cara, e o Zé do Caixão era um cara bem pouco acadêmico, você para pra... Sim, tipo, muito nada, pouco. Cara que veio... Foi o primeiro filme com bestialismo no Brasil, foi feito pelo Zé do Caixão, cara. Eu acho, sinceramente, tô falando sério, eu, por mim, ainda gravava um programa sobre o Zé do Caixão, porque... Eu acho necessário, até porque tem todos os filmes do Zé do Caixão no YouTube, descobri isso hoje. É um canal chamado Zé do Caixão Filmes / Coffin Joe Filmes. Coffin Joe, Coffin Joe. O Zé do Caixão é muito maior... Fora do que aqui dentro. Tipo, sim. Não, muito comum, reconhecido. Respeitado. Aqui ele é famoso pela... Por ser usando o caixão e ele cortou a unha do Google. E uma cara estranha, mas... E ele é um cara super cristão também, né, cara? É muito engraçado você ver ele nas entrevistas. Sim. E ele, o Person dirigiu um filme com ele, como a gente já até tinha falado, e é um filme muito interessante, cara. É uma brisa louca. Qual assim. Filme? É um segmento de um filme, cara. Não é o filme todo. Acho que é a frase do Zé do Caixão. É um segmento de 40 minutos piração total que brinca um pouco com a ditadura também. Uhum. Pega um pouco da ditadura. É legal que ele, tipo, usa o que o Zé do Caixão usava de mitologia popular, de... Folclore. Folclore. Sim. E leva isso pra ditadura, tá ligado? Pra, pro imaginário da ditadura na época. Isso é sensacional, cara. Eu sensacional. Adoro essa palavra, folclore, folclore, cara. Eu acho essa palavra sensacional. Folklore. É, muito foda, velho. Que no Brasil virou folclore, que é isso aí, pensar. E o folclore brasileiro é ótimo, né? Eu acho, cara. Eu acho, sinceramente. Mas eu já sei é rico, que... mas ele é tão esquecido pelos brasileiros. É porque tem uma galera que acha bosta. Ele é maltratado pelos brasileiros. É, tem gente, cara, que acha bosta. Mas eu acho algumas coisas estúpidas, tipo, Dia do Saci ou coisa do gênero, eu acho, tipo, meio estúpidas. Mano, o Saci é um bicho muito mais apavorante do que... Do que, tipo, é... Mas são coisas do folclore que não conversam mais com a gente. Entendeu? Tipo, a gente da cidade, que eu digo. Era um folclore muito da mata. É trilogia do terror mesmo, viu, velho. Viu como está errado? Tá errado mesmo, cara. Sabe? Mas é porque a trilogia do terror do... É, a meia-noite levaria a sua alma, a meia-noite encarnarei seu caixão... Encarnarei seu cadáver. Encarnarei seu cadáver e o outro. Tá. Ah, isso aí tem título, ó. Pesadelo, a Procissão Macau. Dos Mortos. A Procissão dos Mortos é o segmento. Eu tô ligado, eu assisti, eu não sabia que era. Sensacional. Pode crer. Eu não assisti, foi o Acordo, mas o Pesadelo Macabro e a Procissão dos Mortos eu assisti. Eu acho muito bacana, vou não mentir. Sim, é muito bom. Tem aquele moleque que é muito bom. E é isso, né, galera? É isso. Vamos falar, terminar com a frase do Zé do Caixão, que eu li em algum lugar. Eu não vai sei lá, se é cara, vai lá. Cinema é minha religião, foi o que ele falou uma vez. Ele falou isso? Que sensacional, cara. E é uma puta religião, cara. Oh. É uma puta religião. Mas eu acho que não é a minha religião, porque eu sou sem religião. Religioso. A religiosa. Não acredito em nada. Acredito no dinheiro só. Você é niilista? Não. Eu sou financeirista. Gosto de dinheiro. Brincadeira. Mentira. Não é tão brincadeira assim. E é isso aí. Vamos terminar? Vamos terminar. Vambora, né? Gente, olha... A gente não sabe o que a gente vai falar semana que vem. Não, a gente vai descobrir. Querem falar do Zé? Não. É muita vamos coisa. Vamos falar sobre outro... Vamos não sei se sobre... é nacional, mas perfeito. Vamos chegar pro Zé mais na frente. Tá, mas okay. Vamos. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Valeu por ter ouvido até o final. Eu acho que essa foi uma discussão muito foda. Eu falei pouco, mas eu gostei de ouvir a discussão. É, desculpa, Dé, ter te é, o próximo a gente vai não, escolher não, desculpa, uma não. Coisa que o Elton fale. Uhul! Eu falei bastante Babadook, tá bom. Não, mas você pode escolher, tá na hora. Eu acho que tá na hora que você escolher, velho. Eu já falei o que eu queria, Rian Johnson. Ah, é, ele falou ele hoje. Tem 3 filmes e ele vai fazer o próximo Star Wars. É, tá. Envolve ele tá aí, em alta. Né? Tá. Vamos ver. Eterna. Tá. Quem? Pediu um cara Ryan que a gente já foi citado aqui hoje. Quem? O Ninho. Ah, o Ninho. O Ninho. Aliás, a gente não falou o nome dele, a gente só falou tipo que ele... Ninho Moraes, o cara especialista. É, o pai da Alice Braga. Alice Braga. Mas é isso. Valeu, galera. Falou.